reporte na final. Eu peço a reportar na final, Santos 2144. Takeoff, runway 10, wind 100 degrees, 10 knots. Juliette, meia dúzia. Juliette, meia dúzia, Cerrameão. Cagou uniforme, curva direita para o 030, limite radial 280 do VR de Salvador. Positivo, direita 30, limitado para 270 de Salvador, Golfo e Recosta. Vai seguir o 050. Continua em descida, para 4 mil pés, só se cagou uniforme, quem negar no 0 ou no 3. 4 mil, estresse, Golfo e Recosta. Uniforme, efetua o procedimento terminado. Eu tenho o endereço do Lu para 20 metros aqui. Enter. Hércules Manso, só um minuto, cópia. Ele é o... apenas confirmar um no mil pés, no axé ou a 500 pés? Só um minuto. Inicie redução, se possível 1909. Projeto da 3144. Controle, Ocha. Sorry. Ocha NS 215, right, Sabotown. The final GNSS approach for 915. Ocha NS 215, contact Sabotown Tower. 18.95. 1895, thank you. Relay, sir. Ocha 615. Relay. Aguarde, azul 2788. 5 report passando o Serra Vitor 372, QNH no 0 no 3. Mini 13, Ocean Air 6315, vai reportar. Para 2 mil pés, Oscar Golf e uniforme. 2 mil uniforme. Janeiro 32 radar contact flying via Coral Departure to flight level 100. Landing via Coral Departure flight level 100. Passando agora o 3715. Ocean 6315, continue aproximação aguardando autorização de pouso. Informe decolagem do Alpha Tango 72 da passaria do 90. Informativo, na sua escuta, 6322. O passaredo 2230, após a decolagem, mantenha 4 mil pés de proa até liberação do controle. Tá, sim, vai decolar e manter. Não deixe ter 4 mil, guardar a liberação. Passaredo 2230. Vento 1100 graus, 1-3, nós, autorizado a decolagem, passaredo 2230. Decolagem iniciando, 2230. Torre Salvador, TAM 3144. TAM 3144, reporte para Santa Serra Vitor 372, que negar no 0 no 5. 0 no 5, vai reportar o 372. 3144. Decimal 45. Dado vento 1-0 graus, 1-3, noite. Voz autorizado, pista no 0, chanel 63, 15. Ainda era coral 37. Saredo 2230, decolou os 49, controle Salvador 1-2-0. 1-2-0-8, 2230. Vai, copiou torre 1-1-8-5-9-5. Quanto te espera da 1-0, Whisky Charlie Mike. Ok. Controle Salvador, eu passaria do 2230, saída arbor 1. 230, contato radar, mantenha uma decolagem, suba para nível 180, caso fale comunicações até 4 mil pés. A gente vai manter o eixo vindo para 180, caso de falha, vai curvar após 4 mil, passaria do 2230. Mantenha o ponto de espera, eu vi que carne mais. Pronto. Beleza, Serra Brava, Índia Lima, conforme rota, plano de voo, 500 pés, no corredor Axé. 17, decola, primeira curva direita, 5021 e 1208. Oceano 63, 15, solo 50, livrar primeira direita, solo 1219. Oceano 63, 2230, a fim de evitar manter o eixo de colagem, condições de curvar à esquerda, pro de elefante? Afirmativo. A gente curva à esquerda pro de elefante subindo para o nível 180. A curva na esquerda vai voar elefa subindo para 180, passarelo 2230. 4, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-9. Pouso autorizado, pistão 3-1-4-4. 1-2-0, decimal 8, controle, controle protegimento. Apenas funciona para autonomia alternativa. Para finalizar que chama a torre em 1-1-8-9-5, confia apenas na alternativa. Busca Golf Uniforme, chama a torre Salvador 1-1-8-9-5. 18-9-5. Se tiver autonomia alternativa, somente para o OB na verdade. Alternativa Galeão 340, a autonomia. 216 a bordo. 1-1-6, autorizado, táxi, abate 1 no Índia, vamos para a pista 1-0, chama a torre, 1-1-8-9-5, o ajuste padrão. V13 no ajuste, autorizado no táxi, só confirmando, 216 a bordo. 2-1-6, muito obrigado. Solo Salvador, uma boa tarde, 1-6-5, táxi, táxi, alta. Oxalé, minha 315, autorizado, táxi Alfa, vai manter a posição, antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, mantém a posição, Oxalé, 315. Salvador, boa tarde, tudo bom, número 4, para todos, antes da Juliette. Número 4, boa tarde, acione identificação, prossiga via chegada Mari, para o nível 050, que é legal no 013. Chegada a Mari, até o 050, mobil 3, avançando o bando, tá? Afirmativo, vou ITAP, vou 1-1-64. Pode ITAP, obrigado. Segue mais, caminhado, pronto. Novembro, Veracruz, que prossiga de retorno a Salvador pelos corredores Veracruz e Interlagos, Kenegal no 013, Novembro, Veracruz. Para Natal. Um minuto cópia, prepara a saída... Puca, transição de paz. 315, tempo para estudar tanto, autorizado 03 é a posição no pátio. Chama a atenção para o 03, está observando o para 3144, prossegue retaguarda para 08. Posição 08, está 3144. Whisky Charlie Mike, decola ao 55, controle Salvador 120. 208, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Controle Salvador, Whisky Charlie Mike na Coral, está totalmente visual, quando autorizar, vou direto Coral. Bom, referência com sala até cruzador, meu pés autorizado, curva à direita, proa de Coral, Capitão Whisky Charlie Mike subindo para nível 1-0-0. Cliente, Whisky Charlie Mike acendendo para 1-0-0. Serra Bravo, Serra Golfo, conforme a rota volante de voo, posição 1-0, perigo de voo autorizado 370, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, perfil de da Puca, transição Zipar, transponder 5027 e o controle em 120 decimal 8. Regimento chama profissional no 04. Boa tarde, voo no 964. Acione a identificação, prossiga via chegada Mari para o nível 060, QNH em Salvador, 1-0-1-3. Até o posto de espera da Papá. Reposto, ponto de espera da Papá, é Colima hoje. Vou estar na Papá, né, na 3805, autorizado alinhar e manter pistão 1-0. Boa tarde, 1985, informação, Kilo. 85, está em contato radar, passando agora a posição Conde. Quando possível, direto Bunf para interceptar a chegada Bunf. QNH 1013, reporte no ponto e deve descer. Já tem controle no ar, 5% de abrando Sierra Victor 377, 1985. Para sequenciamento, mantenha bom e desça para o nível 070, gol no 885. Bom e descida para o 070, gol no 885. Quanto será da Papá? Quanto é que vai reportar em dúvida, então? Recule uma ótica autorizada de colagem, sentido 1735, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. É, está autorizado. Decolagem na 3805, autorizado decolagem pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. 35, Juliette, Golf, Oscar, Golf, uniforme, vai ingressar o Baixo 1, contornar. Após Lima, Mike, Quebec, na Quebec vai chamar novamente a torre em 1-1-8, decimal 95 para cruzamento. Baixo 1, contorna, a Mike Quebec, Quebec chama totalmente para cruzamento, a torre Baixo 1. Boa tarde. 1-0-1-2-8-8-0? 120.8. 120.8, ah, Lima, graças. Coloca ele agolado na sua escuta, pro outro de Itapuã. Papapá, Eco Lima Oscar, meu pé, escorredor Xé, reporta para o da barra. Tente pra confirmar, senhora, ela é a 500 pés, ok? Tente 500 pés, reposta no farol da barra. Porta lá no farol, é que ele mostra. Zero controle Salvador, 1208, bom voo. Muito obrigado, senhor, um bom dia. Salvador, bom dia, tá 3805, decolou na escuta. São 3805, contato radar, subotório 340, saída da EO. Saída da EO, sobe 340, 3805. Salvador, ligou o 1164? O 1164, prossiga. Após o TAP, pode ser o Salvador 366? Após o TAP, Victor 366. Obrigado. Prossiga, guardião. Gente, apenas confirmando o local do pouso. Gente, reporta visual com o local de pouso. Oscar Golf Uniforme, autorizado cruzamento da 173545. Então, 3805, vai direto Leda. 3805, direto Leda. Guardião 05. Botão 3805, voe Leda. 3805, já está voando Leda. Gente, frequência livre. Estou ali confirmando o gol no 164, está autorizado a Renato. Afirmativo, após. ITAP, Serra Vitor 366, desça para 2500 pés, ajuste no 013, reporta no Serra Vitor 366. Papapá é com Lima Oscar, quando possível, o estimado de ingresso na terminal Ilhéus e o pouso. Quando o entra o Porta Lá. No aguardo para os estimados. Controle Salvador, não lembra a FIFA, indo na vertical de Paripe, ingressando em Interlagos. Gente, novembro era o quiz que reporta visual com a 7. Reporta a visola, vamos ver, vamos ver a FIFA. Bono 964, desço para o 050. 2230, Recife, 1288, alterna 1260. 288-260, 2230. Coral 4116. Azul 4116, a senhora identificação autorizada a chegada Mari, desse mantém o 080. Chegada Mari. 368, 4116. Mantendo a chegada Mari, descendo para o 080. Chegada Mari, 080, 4116. Só vendo elas com isque visual com 7? Positivo, afirma, no número 5, visual 7. Para encaixe no circuito, torre 1895 com pouso. Torre 118, 1185, grato. 1185, 95. 1185, 95, 90 era 6, grato. 1885, desça para 4000 pés, ajuste no 093. 4000 pés, 093, igual 95. O controle não conseguiu copiar, o eco lumina ósca. A terminal 1717, o pouso 1750. Afirmativo. Gente, mantendo 500 pés, reporta no farol da barra, eco lumina ósca. Vai dar no farol. 366, 1164. Então 3805, Recife 251, não perna 288. 251-288, obrigado, boa tarde. Foi, bom voo. 1166, 1164, passou 366. Torre 1895, bom pouso. Sim. Tá batendo isso, está remais de controle? É, 7 minutos de informações. Caso necessite, passa a velocidade de limpa dos eles, tem para presente. Considera a nave? Ou 1825. Padrão, chame passando o Sierra Vitor 372, aguardando transição de pouso, o número 64. O número 64, chamada 372. Gente, e a velocidade que o senhor pode reduzir? Reduzindo para 2.059. Gente, inicialmente está livre de giros, o gol no 885, é o número 3 na aproximação, descendo para 4.000 pés. 4.000 pés, obrigado. 885. Voo no 964, desça para 2.500 pés, ajuste no 013. Após etapa, Serra Vitor 366, reporta estabilizada. Ok, descendo para 2.500 pés, após etapa, Serra Vitor 366. Controle, boa tarde, está 31654 com informação quilo. 31654, identifica a chegada a Mari, desça até o 0620. É o 060 na Mari, 31654. Controle, voo 2008 para a descida. Voo 1964, confirma a proa? 1164. Voo 1164, pouso autorizado na pista no zero, vento 30 graus com uma dúzia de nós, TNH padrão. Ok, livre pouso, 1164. 052. Whisky Charlie Mike, controle? Assista, Charlie Mike, Whisky Charlie Mike, aqui está aqui uma sistema. 360 curto, segundo 360 mais curto para autorização de ingresso para a próxima sete. Afirmo, 2360 curto para ingresso na autopete, só mais um curto, senhor. Só mais um curto para autorização para ingresso para a próxima sete. Afirmo. Pode levar mais o 3 minutos para fazer a leitura aqui? Whisky Charlie Mike, reporta iniciando a ascensão 120, nível 100 indisponível no momento. Vou reportar aqui. Controle voo 2008. Voo 2008, está em contato radar sobre a posição coral, vou na proa de Mari, para interceptar a chegada Mari, reporta ideal de descida. Tempo no Mari, está no ideal. Gente, desça para o nível 150 inicialmente, o voo 2008, descendo com 250 nós. Correto com o TG, meu senhor. Posicionar 4, Romeu, parte 3. Obrigado. Chamarei passando o vertical da RMAR, 9 era 6. Ok, Serviço radar terminado, sob posição coral, mantém o nível 100, chame controle Leosa 9201 no bom voo. O 4116, desça para 050. 050, azul 4116. Zona 54, desça para o 0620. Whisky Charlie Mike já pronto para a sessão 120? Afirmo, agora passando. Prata. Voo 1885, reduza para 1809. 1809, voo 1885. Após, Victor 367, prossegue para o 366. E completa o sinal em nave. Reporta 366. Ok, prossegue então para aí, né? Azul 988. Azul 4116, redução para 2109, o número 3 na aproximação. 2109, azul 4116. Controle voo 964, a 3 milhas do Sierra Vista 373. Enche completa final, torre 1895, bom pouso, voo 964. Já, até a próxima, voo 964. Voo 2038. Oscar Whisky, condições de agilizar para a final da pista no 7 para evitar mais um 360? Está na velocidade máxima, senhor. Copiado, senhor. Chame vertical da remada. Mais 15 segundos para a vertical da remada. Liberado o suíço. Controle Salvador, boa tarde, é o 1964. Boa tarde, 1964, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, QNH padrão. O vento em Salvador de 120 graus com 12 nós, eu tenho um Papa 28 Alfa se aproximando da cabeceira auxiliar, deve pousar à sua frente, senhor. Cliente, 1964, guardando a liberação da pista, com 1013, 1964. 1904, após 030 graus. Vai ser cortado, mas entendeu que vamos esperar no Brasiliette, que o nosso kit será o 02 e um vai sair no 04, é isso? Ah, sim, isso mesmo. Prisão na 54. Olha, o 4116, após o TAP, pode voar o 366? Afirmativo, após o TAP, serra Victor 366, e completo o sinal de nave. Obrigado. Então, uma bela tarde aqui, o passageiro vai gostar. Obrigado. Voo 2008, reduza para 2209, segue o número 4 na aproximação. 2209, voo 2008. 1964, tráfego tocando solo agora, tem pouso autorizado aqui, está 10, senhor. Vento de 10 graus com 12 de nós, voo 1964. E repouso 10, voo 1964. Romeu November Oscar Whisky no solo Zuno 3, por gentileza confirme, pátio da bata. Avisou o Fonda 0, voo no 88. Voo no 885, completo no final, torre 1895. 1895, boa tarde. Quatro 1116, desça para 2500 pés, ajuste no 013, reposta final Renato. Confirmando 2.500, pode prosseguir o 4.196? Afirmativo, reporta sinal. Obrigado. São 3.154, desça para 4.000 pés, ajusta no 013. 4.013, está 3.154. Voo 2.008, desça para 0.50, 2.008. 0.50, gol 2.008. Gente, o Whisky Charlie Michael. meia 144 a bordo, 2.4 na Maceió. Gente, 1256, autorizado Dark 7 direita Índia, ponto espera pista, no 0 chama torre, em 1982995, ajuste no 093 padrão, burro. 4.03, direita, Índia, ponto espera no 0, 2.95, 2.95, boa tarde. Paulo, boa tarde, agora 964. 964, aqui tem a via Alfa, você passa antes da Juliette. Alfa, bom, quilo. São 3560, a sua identificação na proa de Mari para interceptar a chegada a Mari, desça para o 0620. Mari 060, possível de voar TAP, tem uma formação a baixa altura aqui para a Mari. Negativo TAP, está livre de desvio, já aponta ao término. Portará, 3560. Pela ajuda, estacionar a busca. Boa tarde, bom, meu velho. Boa tarde, 1256, mantenha o ponto espera pista no 0. 008, completa a redução para 2009. O tráfego para Sérgio agora 7 milhas à sua frente. Tem introduzido o gol 2008. São 3154, completa a redução para 1809, segue o número 2 na aproximação. Sonário que o precede, agora exatamente 7 milhas à sua frente, reduzindo. Sim, Matheus, está visual com tráfego, está visual em condição visual, também descendo para 2500, 3154, está autorizado. O ajuste Salvador 1013, reporta estabilizada. Reportará estabilizado, 3154. Oscar Golf Uniforme, tem autorizado o táxi, chame na papá. Após o táxi, vale para a Duna, o gol 2008. Fazer NDB da 1-0? Eu é Renato, então o Sierra Victor 362. Após ETAP, prossegue para o Vitor 366, o gol 2008. Desce inicialmente para 4.000 pés, reduzindo para 1809. Reduzindo 80, gol 2008. Azul 4116, estabilizou? Estabilizou, Renato, 4116. Torre 1895. 1895. Desce 4.000, gol 2008. Relativo, desce para 4.000 pés e redução para 1809. 680, reduzindo 4.000. Controle Salvador 2, Canada 326, Oceaner 6326, senhora identificação, autorizada a chegada a Mari, desça e mantenha o nível 0170. Azul 4116. Azul 4116. Boa tarde, tráfego acostado, QNH padrão. Continue aproximação, aguarde a autorização de pouso. Eu tenho um Boeing da Gol prestes a iniciar a rolagem, pistão no zero, senhor. Aguardando a pista livre, azul 4116. 1256, vento de 1110 graus com uma dúzia de nós, que é negar padrão, pista liberada, autorizado a decolar, pista no zero, 1256. Taxi Avia Alfa, após Juliette, a posição é a 04. Alfa, Jubi, 04. Salvador, boa tarde, Xander 6142, com aquilo, solicito autorização, recife. Sendo 3154, até. São 3154, completa final, torre 1895, bom pouso. Bom trabalho, até daqui a pouco. Decoda no zero, primeira curva esquerda. 5106, sendo no transponder e no 20, 8 é o controle Salvador. 7, correção, gol 1256, decolado aos 20, acione 5057 e chame controle Salvador em 120.8. Positivo, mudando para 5057, acusarei controle Salvador 1208. Sim, senhor, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, boa tarde, tá 3154, sinal de 8 milhas, avistado. Boa tarde, tá 3154, tráfego avistado, número 2 para pouso em Salvador, continua a aproximação, chame passando o Sierra Victor 372, tá 3174. 3154, reportará. Se é posição, reporta. Só um minuto, cópia o 6395 da Avianca e prepara da Eula da Morte. Da Eula da Morte, vou aguardar. Agora vou chegar aqui do 2714, pode ser. 12714, inicia, chama ataque. Confirmando a nave? 1, 2, 4. Saída Pucam. Subindo para o 370. Voo 2008, inicie redução para aproximação, tráfego que precede, agora a meia dúzia de milhas reduzindo. Sente voo 2008, reduzindo. Voo 41 no meio, no solo aos 22, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo na frequência 121, no decimal 9, turn. Direita 1219. Prevista 7 Lima, né? Ou é a primeira aqui, a sua direita, né? Tá, Chimo. Quando pronto, já estamos aqui pro copy para a vitória da conquista, professor. É. Salvador, o 41 no meia livrou? O 41 no meia vai ter que ser a via Alfa, reportar antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, 419. Nada. Pix NH padrão, número 2 para pouso em Salvador. Chame passando o Serra Vitor 372, senhor. 6326, desça para o 050. 050, 6326. Oceaner 6326, desça para o 0620. 0620, 6320. Golf, Kilo Oscar, com controle. Fone código 0134. Meia da Azul, direto Pationo, posição 01. Pationo, posição 01, 41 no meia. 6315 Avianca, ponto cobre. Xena 6315, pronto, cobre. Fica pronto. 30 Serra Bravo, Golf Romeo, conforme rota, plano de voo. Apesando 0 por 4, apesando no meia, no nível de voo autorizado 360. Decolada 1-0, primeira curva à direita. Dael Leda Motiva. 5071, acionando o transponder e 120, decimal 8 é o controle. Guarulhos aprovado, correto, o rotejamento chama profissional 03, Pationo. 326, na presente voa a Vitor 366. Vitor 366, né? Salvador, 3154, autorizado Alfa, reportante da Juliette. Solo azul 2714 para o táxi, temos 61 a bordo, 120 Palmas. 61 no alternativa e autonomia, por gentileza. 5 horas e 20 de autonomia, alternando Palmas. Ciente, está autorizado o táxi via pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera pista no 0, chama a torre, com ajuste padrão, a torre operando em 1 no 8.95. Autorizado o táxi em frente, ingresso a Índia, 1014-295, ponto de espera da 2 0, 2714, muito obrigado. Faixa Golfo Uniforme, autorizado, Vitória da Conquista, uma de centena, saída Arbor 1, Elefa, após Elefa DCT o Piló, decola picha no 0, primeira curva à direita. Aciona 5107, controle 120, decimal 8. Responde 5107. Qual é a depósito quanto ao parecionamento, acho que o uniforme? Direcionar a posta táxi, acho que o uniforme. Fala Salvador, boa tarde, então 3193, 360 Galeão, ciente daquilo. Gente, Golfo Oscar, plano modificado 1627, desça para 1510, o ajuste em Salvador 9013. Na 3154, fique atento ao Embraer, corrigindo ao ATR da Azul, ingressando na parte principal, após Juliette, remoto, corrigindo portão 11, portão 11. Afirmativo, visual para a nave da Azul, posso segue Juliette para o 1130. Controle Goiânia, é solo Goiânia, voo 2008, livrou. Voo 2008, boa tarde, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte da Aranha, Juliette. Tá 3193, ponto cópia. Prossiga para o controle. É o voo 256, vai atingir o 230, quando puder prosseguir para a ascensão. Voo no 256. Chama Recife 2005, alterno 2545, mantendo o 230. Pode, poderia confirmar 2865, alterno, corri, 2685, alterno. 2085, alterno 2545. 2545. Ainda não baixou, mas está visual para passar. Portela, 3560, pouso autorizado na pista no 0, vento no 20 graus com 10 nós. Livre pouso, tá, 3, 0, 0. 0, 9, 3. Correto, após pronto, tá, 3, 1, 9, 3. É, pronto. Gol 2, 0, 0, Juliette, portão 0, 9. Juliette, 0, 9, gol 2, 0, 0, 8. Oxiné, 6, 3, 2, 1, no pronto, cópia. Prossiga. Prisado, Brasília, peso 1, no 7, nível de voo 3, 6, 0. Saída Arbor 1, transição Elefa. Pistando a zero, primeira curva direita após decolagem. Aciona 5112, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, Brasília, Arbor 1, Elefa, após o Lula 17, 10, curva direita, 5112, 108, ponto 5. Correto, após o controle 321. Serra Vita 372, agora baixado e travado. Livre pouso na 360. 1-2-0 graus, 1-0-9. 0-5, mantém-se condições visuais, reporta espaço. Salve, outro momento. Uniforme da Acionada na Flight 3, telefone do táxi 714 a bordo, com nossa autonomia, eu tô na saúde. Temperatura do Copilote. A bordo no Pátio 3, táxi autorizado via Pátio 1 no Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste ao altímetro 10, 1-3, baixa golfo informe. Via Pátio 1 no Índia, ponto de espera, torre 1895, baixa golfo informe. Azul 2794, após o Airbus Natan, agora na curta final, autorizado a alinhar e manter a pista na zero. Ali mantendo zero, após o Airbus Natan na final, 2794, após. Nós 300 a sua identificação, descendo para a altitude de tráfego local, reporta cruzando o Marcelo. Zero, Paulo 32, libere para cima direita, Paulo 1, 21, decimal 9, bom dia. Direita, 29, boa. Azul 2794, utilizando de decolagem pista na zero, vento no 20 graus, no 29. Decolagem, azul 2794. É torre, 1-1295. 2-95, 6-3-6. Espera. Salvador, boa, Xanar 6-3-2-6. Xanar 6-3-2-6, boa tarde, eu continuo em aproximação, aguardando a teoria do ponto de pouso. Guardando a minha 3DV. Azul 2794, decolado 34, controle 1, 20, decimal 8, bom voo. 208, boa. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2794, decolado no perfil da Momo Vatap, restrito 3000. 2794, contato radar decolagem, subo para 160, via saída Momo. 160 via 2794. Pouso 1-3-9. Livre pouso 6-3-6-9-0. 2, pessoal, 900, grata, boa tarde. entrando no corredor de Interlago, no piloto, andando para a rotatória. Gente, eu gosto de ir algum campo ou se asa, o Golfo piloto descendo para o número 80. Nada presente, visual, nós dois. Gente, então aguarde a sua experiência mais próxima. Agenda 05, boa tarde, tem condições de prosseguir direto para o Bate 5? A intenção seria prosseguir para o Grécio, se for possível, tá? Tem as 11 horas da aeronave já na final da 190, pode prosseguir retaguarda sem interferir. Ok, então sem interferência com a final, aeronave na final da 190, prosseguir direto para o Graé, o vento 110 graus, 12 nós, já partindo solo. 2 graus, 12 nós, prossegue retaguarda da aeronave na curta da 190, sem interferir com o número 2, guardião 105. Ele confirma para o 27 no 4, mantém 3.000 até 15 milhas ME, ou pode subir para 160? Pode subir, tem restrições para 160, não temos tráfego no setor norte de Salvador. Gente, grata, 160, sem restrição. Só batendo lá, pergunta uniforme, após o Airbank. Belo Xanera, agora na curta, final, autorizada em área, mantém funcionando, 0 tensão na estrela de turbulência. Eles mantendo o 1500 pés, um F1.10, na proa sudeste, não irá interferir, se não for possível. Visual, 27 no 4. Porto Loça, Torre, 1895. É, Golfo Loça. Visual, com a 197. Passando o Golfo Filó, autorizando o final 17, informa o helicóptero Alfa Sierra 50 da Polícia Militar, prosseguindo agora direto para o Pátio do Graer, na interfere com a aproximação. É, Golfo Filó. Golfo Filó, Golfo Filó, Golfo Filó, autorizado o Xantax, Xanão 6315. Xanã 6320, solo 37, libere próxima direita, solo 1, 21, decimal 9. Próxima direita, 219, 6320. 19300, a temperatura de 29 graus e o ajuste 1013. 9300, controle não tem tráfego a reportar neste setor, só tem livre frequência para a coordenação. Está sendo avistado, pouso autorizando, pista 97, vento 110 graus, 119. É. Só para. Só para o azul 274. 20 graus. Olá, Salvador, boa, Xanã 6320, livrou, na Gol. Igual Xanã 6320, táxi via Alfa, mantenha a posição na cidade de Juliette. Seria pro 6326? É, seria o 6320, o procedente de Brasília, que livrou? Negativo, 6326, 6326, Juliette. No 4, autorizado direto Barreiras. Boa, Barreiras, 27 no 4. 326, procedente de Zéus. Livre táxi de Alfa e mantém a posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6326. Tango Oscar Golf Uniforme, alcoolado aos 39, controle 120 decimal 8. Aos 39, livre corte a parquear. Tá visual, minha filha. Controle de Salvador, papai Tango Oscar Golf Uniforme, decolou pista 10, saída Arco 1. Passando o Golfo do Fórum, contato radar de colagem, superou uma centena, via Cedar Gomes. Tudo subindo para 1170 via saída, arroba 1, alça Golfo Uniforme. É, 6159, agora, 5 horas de autonomia, alternando Galeandro, direito a faixa. Xané 6315, táxi autorizado, à direita, ponto de espera da 10, Xané Atoi, em 18.95. Tá 3560, possível táxi via Juliette, portão 3. 7, prosseguindo via Juliette para o portão 33, começa. Claro, 6142, pronto, passo por favor, 104, alto na Salvador mesmo, com 4 horas. M142, autorizado táxi via pátio, Índia, ponto de espera da 10, chame a torre, 18.95. Pátio Índia, torre, 18.95, é o 42. O Oxanel 6326, mantém a posição antes da Juliette. Antes da Juliette, 6326. É, só para informação, o seu gate está ocupado, é o 08 aqui previsto. A Guardiã Infraero nos informar que um novo gate, ok? Guarda, 26. Alzão no 800. Técnico prego no 800, regras modificadas ao 1641, clico as transversas para 105. O Papa Sambos volvió. Vou ficar aguardando para voar direto com pista. Estou subindo então ao nível 105 enquanto tem visual, aguardando para voar direto com pista. Mostra o Golfo Nipó. O Golfo Nipó, após 3-0 milhas de Salvador, mantendo a proa 270, se eu vou direto com pista, para o senhor poder livrar a nossa chegada a mais. Afirmativo, vai voar na 270 após 30 milhas ou vai voar direto o vitória da conquista? Ó, seu Golfo Nipó. Preciso no 5, decolagem autorizada, pista no 0, vento 1, 2, 0 graus, 1, 2, 2. Autorizado, decolagem da 1, 0. Oxanar 6142, pronto no ponto de espera. Oxanar 6142, autorizado a alinhar e manter pista no 10. Ali, mantenha no 10. Oxanar 6315, decolado aos 44, controle 120 decimal 8, mongol. 120 decimal 8, Oxanar 6315. Controle Salvador, Oxanar 6315, bom dia. 6315, salvado radar decolagem, estou para o 360, após 2 mil pés, vou direto a Liberty. Aqui, subindo, 360, direto, após 2 mil pés, direto a Liberty.